Magma, a.k.a. The Fucking Quarterman. Moda Production. Caminhos estranhos por onde sempre nos cruzamos. Preciso manter o contato pra não cair por onde ando. As marcas me acompanham, as chagas do sofrimento. Não deixo mais passar em vão os minutos que ainda tenho. Não tenho mais tempo pra ser jogado na lata do lixo. Eu expandi minha mente, eu assumi o compromisso. Seguindo pela contramão de toda a injustiça. Sou comandante do meu exército, capitão da minha vida. As armas estão sempre prontas pra serem usadas. Mesmo assim, ando esperto pra não cair em cilada e deixarem pro saco milhares de sonhos acumulados. E como sempre no fim da história eu passarei por errado. A culpa pesa muito, não posso andar com isso. A transparência é minha chave pra não morrer no apito. Depender do inimigo pra alcançar a minha meta. Em um mundo onde o fim da vida é debaixo da terra, quem erra dificilmente tem chance de consertar. A solução é dar a volta e não tentar mais errar. O flow que vem de dentro, a poesia que vem de fora, me inspira constantemente a não deixar minha memória vazia, esquecida como um balde que não tem água. A experiência que eu adquiro me faz agir com calma. Na minha mente carrego a receita da boa vida. Já encontrei o caminho, falta achar uma saída. Pra quem sabe um dia realizar o que planejo. Mas por enquanto sigo assim alimentando os meus desejos. Nesta longa estrada da vida, por onde passo, calculo bem os meus passos pra não sofrer pelo acaso. András, cada passo dado é um inimigo morto. Andei no caminho torto, não tive nenhum retorno. Suou o gongo, mas eu não tinha terminado. Morreu no primeiro assalto, o oponente esfacelado. Caiu na lona, não aguentou, não teve chance no combate. Mais um que se mostrou forte, mas morreu no primeiro round. Eu não acho que a vida é uma batalha, uma disputa. Mas sempre tem um filho da p*** que me provoca pra luta. Aí eu tenho que mostrar todo o meu poder supremo, deixando todos no chão, sem um pingo de arrependimento. Não ando pelo vento, a tendência não me guia. Apenas uma alma fria que não enxerga sua linha. Raciocínio falho, se me der chance vai pra vala. Sou conhecido por não perdoar pessoas canalhas. A mente trabalha com toda a sua capacidade pra combater no mesmo nível aqueles que agem com maldade. Em suas peles, a vestimenta do inferno. Eles querem meu fracasso enterrado no cemitério. Então espere sentado, quem sabe um dia você consiga, pelo menos por um minuto, despertar a minha ira. Passageira, como sempre, pois é assim que faço agora. Um minuto de ódio pra vida inteira de vitória. Esta longa estrada.